Big Man. E o nome do assunto é... É o Big Man. Portal do Arrocha. Bate, bate, bate. No paredão. No paredão, no paredão. Novinha, se prepara. Chama suas amiguinhas. Vai começar a disputa. Então vai desafia. Quem vai fazer uma bola bem maior que a sua? Se estourar, tá fora. E as outras continua. Atenção, meninas. Bote o chicletinho na boca. Chama a amiguinha. Desafia quem vai fazer a bola maior. Vai. Faz bolinha de chiclete bem grande até que ela estoure. É bloque, bloque, bloque. É ploque, ploque, ploque. Ploque, ploque, ploque. É ploque, ploque, ploque. Ai, não, a minha explodiu. É ploque, ploque, ploque. É ploque, ploque, ploque. É ploque, ploque, ploque. Big Man. Faz bolinha de chiclete bem grande até que ela estoure. É ploque, ploque, ploque. É plaque, plaque, plaque. É plaque, plaque, plaque. É plaque, plaque, plaque. É plaque, é plaque. Um plaque, plaque, plaque. Um plaque, plaque, plaque. Um plaque, plaque, plaque. Aí eu ganhei. Pra bater, pra bater, pra bater. No paredão. No paredão. Novinha, se prepara. Chama suas amiguinhas. Vai começar a disputa. Então vai desafia. Quem vai fazer uma bola bem maior que a sua? Se estoura, tá fora. E as outras continua. Agora quem perdeu a primeira vez, chama a amiguinha, desafia de novo. Pra ver quem vai fazer a bolinha maior, hein? O faz bolinha de chiclete bem grande até que ela estoure. É bloque, bloque, bloque. Ploque. É ploque, ploque, ploque. Um ploque, ploque, ploque. Um ploque, ploque, ploque. É ploque, é ploque. Um ploque, ploque, ploque. Um ploque, ploque, ploque. Um ploque, ploque, ploque. O faz bolinha de chiclete bem grande até que ela estoure. É ploque, ploque, ploque. Ploque. É ploque, ploque, ploque. É ploque, ploque, ploque. Toma, toma, ploque. É ploque, ploque, ploque. Um ploque, ploque, ploque. Um ploque, ploque, ploque.